Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar hoje, terça-feira, dia 12 de novembro. Nós vamos tratar das áreas de especial interesse ambiental da freguesia e das vargens. Isso é uma questão ali daquela baixada de Jacarepaguá que vem até a Barra da Tijuca, é uma questão muito delicada, principalmente em vista da, não tanto da Copa do Mundo, mas em vista das Olimpíadas. A previsão da construção de um campo de golfe, o golfe passa a volta a ser esporte olímpico depois de mais de um século afastado das Olimpíadas. E ao invés de aproveitar alguma instalação que já existe na cidade, vamos abrir um novo campo de golfe lá naquela área da Barra da Tijuca. Mas em resumo, essa é a discussão mais ampla que nós vamos tratar hoje aqui com o Canajé Vilhena, que é arquiteto urbanista, ex-presidente do Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas aqui do Estado e ex-vice-presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, do Rio de Janeiro, também com o Carlos Neves, presidente da Câmara Comunitária de Jacarepaguá, e a Andréia Albuquerque Redondo, que é arquiteta da Prefeitura do Rio de Janeiro, foi secretária de Urbanismo da cidade e ex-presidente também da Comissão Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural da cidade do Rio de Janeiro. Eu pediria à Andréia, por uma questão técnica, porque está o telefone, que ela entre primeiro dando pontapé inicial na nossa conversa. Como é que você vê, Andréia, qual é a sua ótica sobre essa questão das áreas especiais de interesse ambiental da freguesia e das vargens? Bom dia. Bom dia a todos. Que responsabilidade começar, mas vamos lá. Eu prefiro, se for possível, falar primeiro da questão da região das vargens, porque foi a área que eu estudei mais na ocasião da elaboração da lei, que acabou sendo aprovada pela Câmara no final de 2009. E você quer que eu fale da AEA? Pode falar, fala o que você quiser. Tá ok, obrigada. Nada. É o seguinte, eu vou então andar daqui, de hoje para trás. A impressão que eu tenho é que essa criação da AEA, tomara que eu esteja enganada, ela veio a partir de uma resposta em função de uma matéria grande que saiu na imprensa criticando a especulação imobiliária na região. E em seguida, né, uma semana, 10 dias depois, surgiu essa AEA. Eu não sei se houve outra motivação, mas para quem está de fora, me parece que foi uma resposta àquela crítica, que foi uma crítica muito violenta. E a respeito disso, eu tenho assim muitas dúvidas, porque eu vejo uma incoerência entre tudo que foi feito, todo o esforço que essa administração fez para aprovar essa lei da região das vargens, que na minha visão foi uma lei muito perniciosa, muito ruim para a cidade, e essa mesma administração, 5 anos depois, diz que a lei, então, não é tão boa assim, porque está propondo a revisão. Então, ok, se fosse só uma questão de humildade, muito bem, que venha a área de especial interesse, ela é muito bem-vinda. Mas eu, até hoje, não consigo ver assim. Eu acho que apenas é uma satisfação à sociedade, em função dessa crítica violenta que surgiu tantos anos depois da sanção da lei e dela já ter produzido efeitos. Por quê? Não é possível que em 5 anos não tenham sido concedidas inúmeras licenças de obras para essa região. E isso não vai ser cancelado. As licenças existem. Enfim, então... Já foram concedidas, né? As licenças são concedidas, são direitos adquiridos. Se a prefeitura, por acaso, quiser cancelar alguma, vai ter que indenizar. E eu acho que a gente não pode também rasgar dinheiro público dessa maneira, isso não existe, seria um processo na justiça, coisas longas e tal. Então, talvez não sei se seria o caso, você me diz, se eu posso falar um pouquinho sobre o próprio PEU da região das Vargens, nesse momento ou em outro momento do debate, porque eu acho que a compreensão dessa lei é que vai nos fazer entender, e as consequências dessa lei, né, é que vai nos fazer entender, talvez, por que agora, 5 anos depois, foi criada uma área de especial interesse urbanístico, como se a lei fosse uma lei antiga, feita por outra administração, considerada prejudicial, então vamos rever a lei. E não foi isso. É. O que aconteceu foi que essa mesma administração rapidamente aprovou o PEU das Vargens, a tramitação levou 12 dias na Câmara para um assunto muito complexo, isso já é um ponto que causa espanto, né? Porque uhum. nunca se ouviu falar de uma lei, ainda mais com essa complexidade, com essa dimensão, modificou as regras de construção para uma área da cidade que equivale a 5 vezes o bairro de Copacabana, Ipanema e Leblon. E foi aprovado em 12 dias pela Câmara e a seguir sancionada pelo prefeito, sem debate, sem transparência. Então, assim, incompreensível. Se você quiser que eu fale sobre o PEU... Eu gostaria. Você vai voltar daqui a pouquinho, André. A gente vai esquentar o debate aqui. Tá, eu só queria fazer um adendo aqui para o nosso ouvinte. O PEU a que você se refere é o projeto, né? O projeto de estruturação urbana das Vargens. Eu gostaria de passar a palavra, antes de nós chegarmos aos moradores aqui através do nosso Carlos Neves, que é o presidente da Câmara Comunitária, eu gostaria que o Canajé Vilhena, o arquiteto e urbanista Canajé Vilhena, nosso parceiro aqui, que é o autor dessa sugestão da pauta, autor indireto até, porque ele postou no Face e eu aproveitei, me apropriei da ideia para nós fazermos esse debate, que você fizesse a sua primeira intervenção, Canajé. Bom dia. Bom dia. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um breve relato histórico da formação dessa ideia de PEU, de Projeto de Estruturação Urbana. Essa ideia surgiu a partir do plano urbanístico básico realizado pela prefeitura na gestão do Marcos Tamoio, que considerava que a legislação urbanística naquela época ela não atendia ao desenvolvimento urbano harmônico para a cidade e tal, e essa ideia depois foi incorporada ao plano diretor de 1992, que nunca foi implementado. Mas é interessante que o único projeto de estruturação urbana que teve realmente uma consequência de proteção ambiental e cultural foi o PEU da URCA. O primeiro, o PEU número 1. E é claro que houve outros decretos especiais também que tentaram proteger regiões da cidade, como Ilha do Governador, Santa Teresa, a Fazendinha na Penha, etc. Mas ao contrário do que aconteceu no PEU da URCA, todos os outros PEUs e a maioria da produção, a totalidade da produção legislativa da cidade do Rio de Janeiro para controle do uso e ocupação do solo, é sempre no sentido de revitalizar, entre aspas, essa revitalização faz parte do dicionário do mercado imobiliário e da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é sempre aumentar o gabarito, aumentar o potencial construtivo para revitalizar o mercado imobiliário. Tá perfeito. Então, o que acontece em matéria de produção agora, de legislação dita ambiental, área de especial interesse ambiental, que no meu modo de entender não quer dizer absolutamente nada, vai apenas rever toda a legislação protetora que existe, inclusive para Vargem Grande, enfim, para toda a cidade do Rio de Janeiro, existe uma produção já eficiente de grande quantidade, né, de legislação de proteção ambiental e do patrimônio cultural, e que muitas vezes também não é respeitada, né? Inclusive na Vargem Grande eu tenho vários exemplos da ineficácia da legislação ambiental e de produção de normas ilegais, licenças ilegais desrespeitando a proteção ambiental, como, por exemplo, um condomínio no Morro do Bruno, que não foi analisado pelo Corpo de Bombeiro e nem pelo INEA na época. Nós denunciamos isso, inclusive eu fui taxado de inconsequente. A jornalista Gabriela Temer, que produziu uma matéria no Globo Barra, foi chamada de inepta, assim como o vereador Eliomar Coelho também na época, que fez crítica a esse PEU das Vargens. É interessante também, só para não esquecermos, que o PEU das Vargens teve duas edições, a primeira no governo César Maia e a segunda no governo Eduardo Paes. E não há diferenças substanciais entre uma edição e outra, a não ser o fato de como se aproveitar o solo criado, a taxa para pagamento do solo criado, quer dizer, o número de pavimentos acima do gabarito que deve pagar uma taxa. Então a discussão entre o governo César, entre a gestão César Maia e a gestão Eduardo Paes na Câmara de Vereadores era para onde iria o produto dessa taxa. Era isso que eu gostaria de esclarecer. Isso aí. Ô, Neves, eu gostaria que você fizesse agora a sua intervenção inicial falando do ponto de vista do presidente da Câmara Comunitária, né, de Jacarepaguá, que engloba uma área muito extensa e muitos associados. Nós vimos, inclusive, na página aqui, antes de vir para o estúdio, nós estávamos vendo na página na internet. Bom dia, Neves. Bom dia aos ouvintes, agradecendo o convite. Nós queríamos dizer, eu gostaria de dizer que estou muito preocupado, Luiz Augusto, com esse processo que está acontecendo em Jacarepaguá. Eu também fiquei muito surpreso, eu queria falar com a doutora Andréa, também fiquei muito surpreso com a rapidez com que esse PEU foi aprovado, entendeu? Jacarepaguá. Há necessidade de que essa área seja preservada, de que a área ambiental seja preservada. Nós brigamos muito por isso aí, entendeu? Nos espanta muito o aumento do gabarito que vem acontecendo constantemente dentro da nossa região ali. A exploração imobiliária tem sido muito grande. Isso daí, o que vem acontecendo? Jacarepaguá, nós não temos infraestrutura para recebermos essa quantidade imobiliária, essa explosão imobiliária que está acontecendo em Jacarepaguá. Quer dizer, a barra já está completa, a Recreio também, então estão correndo para Jacarepaguá. Isso nos espanta quando estão começando a invadir as áreas ambientais, como é o caso das Várzeas, entendeu? Então nós já temos lá vários condomínios, os gabaritos estão sendo aumentados de uma maneira vergonhosa, entendeu? E nós brigamos muito por isso. Lamentavelmente, nós não temos um respaldo por parte do poder público. Essa é a nossa preocupação. André, você quer fazer alguma observação? Eu gostaria sim. Obrigada. Em relação ao que o Canagé falou, realmente houve uma primeira versão dessa lei, né, da região das Vargens, enviada pelo Poder Executivo. Pela gestão César Maia, secretário Herófilo Cirquis, e ele se encarregou de fazer essa proposta. E quando chegou na Câmara, os vereadores modificaram tanto, que quando retornou para... foi o que eu pude acompanhar, Canagé, e ainda li bastante a respeito, troquei ideias com várias pessoas. Então, os vereadores, não havia, talvez, muitos méritos naquela lei, que isso não tem condição de recordar agora, o que eu sei é que os vereadores, eles modificaram tanto, com tantas emendas, que voltou para a sanção do prefeito César Maia de um modo, assim, inadmissível. Tamanho o aumento de índices, gabaritos e tudo, que os vereadores ainda ampliaram para mais do que a proposta que o Cirquis tinha elaborado. Então, o prefeito César Maia vetou integralmente aquela lei. E agora, essa versão do Eduardo Paes em 2009 foi outra vez no sentido de aumentar esses índices, como o amigo Neves comentou. E essa lei, eu posso afirmar que ela tem um viés arrecadatório. todo o desenho dessa lei, desse texto, é voltado para a arrecadação. Então, o discurso era um discurso de que havia necessidade de permitir mais construções para evitar que as construções informais continuassem se ampliando, porque é uma região que tem realmente muita ocupação informal. E a solução, né, que o secretário encontrou na época foi estimular o mercado imobiliário. Quer dizer, não foi dito com essas palavras, mas quem diz isso sou eu. Então, ao mesmo tempo, conseguiu-se estimular as grandes construtoras que se dirigiram àquela região e também aumentar a arrecadação da prefeitura à custa da venda do solo urbano. Não que isso seja totalmente ruim. Eu acho que em alguns momentos, em alguns casos, até pode ser que caiba muito bem. Nesse caso, eu não vejo assim. Eu acho que não foi procurado o interesse do cidadão, o interesse da cidade. Foi uma simples arrecadação. Olha, eu tenho... É uma coisa tão complexa, tão detalhada, que cada vez que eu lia e tentava entender aquela lei, eu ficava mais espantada. Eu vou dar apenas um exemplo, se houver tempo para mim. Claro. Vocês talvez saibam, o Canajé certamente conhece isso melhor até do que eu, que para construir em determinados terrenos, às vezes é necessário que o proprietário doe áreas para a prefeitura. Então, isso faz parte da regra. Alô? Oi, pode falar. Está me ouvindo? Faz parte da regra. Existem áreas de doação. Ou são áreas para a construção das ruas, ou lotes de escola, ou praças, enfim. Existe um percentual obrigatório de áreas a serem doadas no momento em que é pedida uma licença de um condomínio, de um conjunto de casas, etc. Essa lei das vargens, ela aumentou as áreas doadas em relação à lei geral da cidade, aumentou esse percentual e criou o seguinte mecanismo. Se a prefeitura não tiver interesse naquela área, quer dizer, aumentou a área para ser doada, o município vai receber mais áreas de doação. Ah, não, mas aqui não preciso fazer uma praça, não preciso fazer uma escola, não vou precisar dessa área. Então, pode vender essa lei, a primeira vez que eu vi isso, ela pode vender novamente a área que foi doada obrigatoriamente para o município. Ela permite a revenda dessa área para o proprietário que foi obrigado a doar. Então, tem coisas assim nessa lei surreais. Isso é absurdo total. Agora, a história, Andréia, e eu vou chamar a intervenção do Canajé para esse aspecto, a história da ocupação do solo urbano no Rio de Janeiro, historicamente, é uma crônica de abusos, de desvios, de interesses escusos, interesses declarados, imobiliários. A década de 70, quando começa a expansão para aquela região da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, e para as Vargens também, e ali quando começa a se expandir também toda a Baixada de Jacarepaguá, que hoje está enfrentando esse problema, é exatamente essa crônica. Aquilo ali é o paraíso das incorporadoras, a Barra da Tijuca foi aquela coisa vertical, a cidade vertical, e ainda mais com o aval, né, de um Lúcio Costa, de um respaldo científico e de uma tecnologia praticamente. Eu posso comentar isso? Você pode, eu gostaria só que o Canajé fizesse uma observação e você entra em seguida, tá, André? Segura aí na linha, fala, Canajé. É bom levantar essa questão histórica, porque a cidade do Rio de Janeiro, pelo menos durante os 400 anos, até a transferência da capital para Brasília, ela era a sede da gestão política do país. Quando, quer dizer, era uma cidade burocrática. Quando a capital federal vai para Brasília, a cidade então passa a ser uma cidade de atividade de serviço, principalmente. E a atividade econômica mais forte é o mercado imobiliário e a construção civil. Então, toda a política urbana, ela está centrada no desenvolvimento econômico que tem como base o fortalecimento do mercado imobiliário. Então, a cidade está sempre sujeita ao interesse do mercado imobiliário, sem nenhuma preocupação com o índice de desenvolvimento econômico, sem nenhuma preocupação em garantir as funções urbanas, sem nenhuma consideração com as funções sociais da cidade. Por isso, a maioria do território do Rio de Janeiro continua como no período colonial, em que era a produção agrária, e nós temos hoje 60% do território urbano, aliás, todo o território do município é urbano, nós não temos zona rural. É, desde 70, né? Desde 70, mas a partir, toda a antiga, toda a zona suburbana, ela é uma zona urbana em condições rurais. Então, o nosso desenvolvimento urbano, ele permitiu essa cidade partida e garantiu grandes arrecadações do ponto de vista sobre a atividade da construção civil, e a cidade cada vez mais está tendo a sua paisagem, que é patrimônio da humanidade, degradada exatamente pela especulação imobiliária. Andréa. O primeiro ponto que você mencionou, né, o nome do Lúcio Costa, etc. Bem, só um comentário pequeno, que o plano do Lúcio Costa, embora ele seja criticado muito, né, do tipo de ocupação que ele desenhou para lá, era o que se usava na época no mundo todo, e aí o Brasil tem sempre que fazer, copiar, né, sendo bom ou sendo ruim. E foi o que ele fez para a Barra, tem gente que ama, tem gente que odeia. Mas uma coisa nós temos que acreditar ao Lúcio Costa. Justamente essa região toda, mais a oeste, em direção a Guaratiba, e eu menciono Guaratiba propositalmente, na Barra, o plano, ele foi bastante restritivo. E então tem um discurso famoso do Lúcio Costa dizendo: deixa aquelas áreas como estão, se daqui a X décadas, quando for necessário, que se pense naquela ocupação. Então, o que o Pêu das Vargens fez foi exatamente mudar todo esse conceito que o Lúcio Costa, apesar de ter feito um plano hoje muito criticado, nessa parte do plano piloto, ele respeitou. Respeitou os ecossistemas, a densidade era baixinha, essas áreas alagáveis, tudo isso que o Pêu das Vargens alterou. Isso era um ponto. Em relação ao que o Canagé comentou, realmente essa é a nossa história. A história do Rio é a história da expansão urbana, deixando os outros bairros abandonados, né? Cresce a cidade ao sabor do mercado imobiliário, e o que já foi usado, posso falar assim, fica descartado. Então, a Zona Norte é a zona que precisa de atenção, e sempre falta alguma coisa para a Zona Norte. A Zona Oeste, a mesma coisa, porque os recursos acabam indo para onde o mercado imobiliário tem interesse. E eu quero fazer só mais uma ressalva: não tenho nada contra o mercado imobiliário, eu acho que gera em si, que eu estou falando, gera economia, gera emprego, é uma indústria importante. Agora, quem permite que essa indústria haja dessa maneira é o poder público. Então, não vamos colocar toda a culpa no mercado imobiliário, porque se o mercado imobiliário pressiona porque quer que se abra uma nova área da cidade, que era de ocupação restrita, como a região das Vargens, como a região mais distante do Recreio, o poder público aceita e faz uma lei nova. Verdade. Então, vamos pensar que existem esses dois lados. Acho que o papel do poder público é carrear esses recursos, essa força, digamos, desses empresários, e dar um jeito de mandar para onde a cidade precisa mais. Talvez, Andréia, uma das questões essenciais disso aí, filosóficas até dessa discussão, seja o fato que você falou agora, a culpa do setor imobiliário, a culpa não é do setor imobiliário. Não, de maneira nenhuma. E, na verdade... Quem autoriza? Pois é, na verdade, nós ficamos nessa coisa judaico-cristã de procurar a culpa, quando a gente devia procurar era responsabilidade. Não é o meu caso. Né? Pois é, o Estado fica na obrigação de zelar pelo território. E isso aí é que é importante. A responsabilidade social do Estado. É a responsabilidade. Não é questão que um setor econômico não. tem culpa, outro não, não tem. Não. É, quem compra imóvel tem culpa também, parcela. Mas isso aí não, não, isso claro, é uma coisa. Essa questão quase que vira uma questão filosófica aqui. Eu queria puxar para o Neves, que está aqui, que é a parte mais concreta dessa discussão hoje, que é da Câmara Comunitária de Jacarepaguá, que, como eu disse no início do programa, abrange uma área muito extensa, muito realmente extensa, inclusive a grande maior parte ali da freguesia, essa coisa toda, né, ô Neves? Eu queria saber de você, qual é o que os associados da Câmara mais... precisam e mais se ressentem, mais reclamam hoje. O povo de Jacarepaguá, de um modo geral, vejamos bem, André falou muito certo, a culpa não é das empresas imobiliárias, sim, a responsabilidade total é do governo, é de quem? É do poder público que permite que essas coisas, esses problemas venham a surgir. Falei anteriormente que nós não temos infraestrutura, eu não sei se o doutor Canagé sabe, mas, e a doutora Andréa sabe, mas em Jacarepaguá, 70% do bairro não tem tratamento de esgoto. 70% do bairro. Então, isso nós estamos sofrendo muito com isso. As nossas lagoas, o nosso complexo lagunar está indo embora e não adianta eles tentarem fazer o que quiser enquanto não terminar não concretizar o tratamento de esgoto. Recentemente, em 2008, nós tivemos um problema lá de um hotel que estava sendo construído numa APA, uma área de proteção ambiental, que era na estrada do Caçambi. E então nós entramos com um processo junto ao Ministério Público e conseguimos, junto com a doutora Ana Paula Petra, derrubar a permissão. Derrubar o hotel. Derrubar o hotel. Olha, a pressão que eu sofri foi muito grande. Vocês não imaginem a pressão que eu sofri. E em momento nenhum nós cedemos. E no dia 28 de dezembro de 2008, o hotel foi completamente... já estava pronto. O dono do hotel pegou umas pessoas e disse que aquilo ali seria usado para abrigar pessoas carentes, não sei o que, mentira, era um hotel que estava sendo construído. Através da doutora Ana Paula Petra, nós conseguimos derrubar o hotel dentro de uma área de proteção ambiental. Agora eu sofri muita perseguição em função disso, mas conseguimos atingir o nosso objetivo. E hoje, ainda hoje, como é que é a situação hoje, em termos de, nessa questão? Ainda hoje é grave. Agora, só que hoje tem um problema pior ainda, porque hoje... esse hotel, por exemplo, nós brigamos, ele estava sem autorização. Aí tentaram correr atrás da autorização, mas quando eles tentaram correr já foi tarde, até porque ele estava dentro de uma área. Agora hoje torna-se mais difícil porque as imobiliárias, a especulação, quando vai, ele já vai com autorização, o governo já dá autorização. Então quando você vai brigar, não, nós estamos autorizados pelo governo. Então a coisa torna-se muito mais difícil hoje para que a gente possa brigar, entendeu? Eu gostaria de chamar a atenção dessa degradação lá na freguesia. Existe uma denúncia de uma arquiteta, a Gisela Santana, que mora na freguesia, em que ela denuncia, junto com os moradores, de que mais de 500 árvores foram derrubadas já no processo de vigência da área especial de interesse ambiental da freguesia. Quer dizer, concederam licença antes da AEIA, a licença urbanística, sem licença ambiental, porque a licença ambiental foi dada já na vigência da suspensão do licenciamento. Bom, e a outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, voltando à questão do mercado imobiliário, que eu acho que não tem nenhuma responsabilidade nisso, a responsabilidade é sempre do Estado, e a melhor prova disso é que o plano Lúcio Costa era um PEU, era um projeto de estruturação urbana, mas o próprio Lúcio Costa abandonou ele imediatamente quando já no governo Israel Klabin começaram a deturpar. Inclusive a Câmara dos Vereadores na época fez uma CPI, e eu tenho esse documento e ele está à disposição para quem quiser, chama a luta do verde contra o branco. Inclusive, a professora Vera Rezende tem um trabalho sobre essa CPI. Então, é para mostrar que o mercado imobiliário, ele apenas aproveita a falta de conhecimento, a falta de consideração dos administradores da Prefeitura do Rio de Janeiro em relação a dizer o que deve ser o desenvolvimento urbano adequado, harmônico, para garantir as funções sociais da cidade e as funções urbanas de uma maneira para toda a cidade, e não apenas, como sempre foi, para o centro, para a Zona Sul e parte da Zona Norte, Tijuca e até o Meia. O André, eu acho que é falta de conhecimento, né? Eu acho que é muito conhecimento, sim. São outros interesses, entendeu? É. Conhecimento existe, sim. Até porque, eu tenho provas disso, na atual administração, os administradores, eles têm a área em que eles têm o maior conhecimento é Jacarepaguá, porque foi lá que o prefeito começou as atividades dele. Então ele conhece como ninguém a área da Barra e Jacarepaguá. Ele foi o subprefeito, toda a cúpula dele, todos os assessores dele, toda a secretaria dele conhece muito bem. Então existe conhecimento, sim. Existe, atrás do conhecimento, os interesses mil que não se sabe quais. Andréia. Sim. Posso falar? Claro. Ah, sim. Talvez seja o momento de comentar um instantinho, voltando à história da área de especial interesse, né? Das vagens, que eu insisto que eu acho que é mais assim, fogos, né? Para a plateia, para fogos de artifício, como eu digo, jogar para a plateia, que é o que se diz aí no popular. Por quê? Ele cria a área de especial interesse, mas exclui desse limite as áreas que tenham alguma relação direta ou indireta com os Jogos Olímpicos. Então, eu fui ler, né, tentar descobrir o que era isso. Então, por exemplo, um grande conjunto de edifícios ao lado do Rio Centro, que vai abrigar, se eu não me engano, Vila Olímpica. Atletas. Vila Olímpica. É a Vila Olímpica. É Vila Olímpica, isso. É onde os atletas vão ficar, né? Aquilo já. A Ilha Pura. Como? Ilha Pura, o nome do empreendimento. Ah, isso, Ilha Pura. Então, isso é um exemplo. Pelo plano piloto, para surpresa minha, já eram 12 andares nesse terreno, que, se eu não me engano, foi o terreno onde aconteceu o primeiro Rock in Rio. E o PEU passou de 12 para 18. Com o pagamento, né? Outro é o próprio autódromo, aquela área gigantesca, que era uma área livre, pública, já tinha perdido um pedaço pequeno ali numa ponta na época dos Jogos Pan-Americanos, e agora também vai virar um conjunto de edifícios gigantesco. Era uma área não edificante, não se podia fazer nada, e olha o que está sendo feito lá. Ou seja, aqui se dirige, a que trechos, né, realmente se dirige essa AEIA? Eu, lendo o decreto, tentando me preparar para esse encontro, que, aliás, nem agradeci no início, deveria ter agradecido o convite a vocês e ao Canajé, que lembrou o meu nome, lendo isso aqui, antes de começar o debate, relendo, eu fui ficando cada vez mais espantada, porque os considerando que justificam a criação dessa EIA das vagens, parece assim que chegou um extraterrestre aqui e disse: meu Deus, mas o que está acontecendo no Rio de Janeiro? Vamos parar tudo. Parece que foi uma outra pessoa que detectou isso, porque diz coisas, por exemplo, considerando os riscos que o recente processo de adensamento apresenta à manutenção da qualidade ambiental, à paisagem urbana e à qualidade de vida da área. Ora, mas quem foi que provocou isso? Foi essa própria administração. Então, eu não estou aqui para falar mal da administração, de modo algum, não é isso, mas eu acho que vale a pena chamar atenção para esse tipo de incoerência que assusta, né? Assusta. Assusta tanto quanto na época da aprovação desse PEU. Ele foi aprovado e, junto com a aprovação, o prefeito mandou uma outra tabela dizendo assim: olha, eu vou aprovar, mas isso aqui não está tão bom, não. Então, eu vou mandar isso aqui para ajustar. Quer dizer, realmente é querer fazer as pessoas que se dedicam e estudam esses assuntos, que são assuntos áridos, são assuntos complexos, mas é querer fazer de bobo. É querer fazer. É muito espantoso isso. Realmente eu fico muito espantada. O Neves falou uma coisa que eu achei muito interessante aqui, que é essa questão de. E hoje a situação está mais grave, porque os incorporadores imobiliários, quando chegam a começar a construção, já têm toda a documentação necessária. Isso, mas claro, pois é, é aprovado. Isso parece que em casos anteriores, onde não havia essa aprovação, como no caso do hotel, foi possível derrubar o hotel. Hoje é impossível esse tipo de ação, porque ele já tem uma licença prévia. Por sua vez, o Estado, ou a Prefeitura, ou quem quer que seja de direito aí, determina as regras e determina a área onde pode ser, e depois ela revê e ela exclui a parte que interessa, que é a parte das Olimpíadas, ou ela inclui aquela outra parte ali. Em resumo, e os especuladores imobiliários, a especulação imobiliária, que é uma atividade legítima, claro. ela vai exatamente nas brechas. Então, parece, para o leigo que sou eu aqui no caso, parece que é uma história de espertezas e espertezas para obter dinheiro, ganhar lucro, para ter lucro em cada coisa que faz. Tanto a prefeitura, quando estabelece esse gabarito mais alto, cobrando acima do gabarito anterior, quanto a especulação imobiliária, que vai obter uma licença para conseguir burlar determinada legislação que impede a construção em determinada área. E nós todos sabemos que, no final das contas, está se degradando o solo, como sempre se fez, como sempre houve aqui, antes de qualquer legislação. Isso é que eu fico, sabe, como ouvinte do rádio, eu fico preocupada com isso. É verdade. E eu acho que daqui, talvez, a alguns anos, a gente esteja de novo na Rádio Nacional conversando sobre Guaratiba. Se nada for feito, se as pessoas não se mobilizarem, tentarem entender o que está sendo feito para Guaratiba, preparado para Guaratiba, vai ser a mesma coisa. Aquilo que o Neves falou, que a região, como a Barra, já está bastante ocupada, saturada, etc., é saturada, e aí se voltaram para a Vargem, para a região das Vargens, em função do PEU, a próxima bola da vez é a Guaratiba. E eu gostaria de chamar a atenção de um aspecto importante. Nós estamos discutindo aqui projeto de estruturação urbana. O que, que é isso? Uhum. É apenas estruturação das construções. Não tem nenhuma relação com o desenvolvimento urbanístico. Sem nenhuma preocupação em adaptar aquela construção à vizinhança, à infraestrutura dada, porque no Brasil... Foi um desvirtuamento, né, Canagé? Foi um desvirtuamento total do conceito que você explicou. Desculpe eu ter te interrompido, mas isso foi um desvirtuamento. Exatamente, porque a cidade se expandiu na direção oeste sem nenhuma preocupação em torná-la urbanificada. Quer dizer, fez a expansão para urbanização, quer dizer, para transferência de moradores do campo para a cidade, mas sem nenhuma preocupação em fazer com que a urbanização estivesse adequada a uma infraestrutura pela urbanificação, que são as obras necessárias para garantir esse adensamento populacional. Então, nós temos uma preocupação muito grande em produção de normas edilícias, quer dizer, de estruturar a construção, e sem nenhuma preocupação de se desenvolver urbanisticamente a cidade. A cidade, na maior parte que era rural, se transformou urbana em condições rurais, sem nenhuma infraestrutura. Basta dizer que no Recreio de Bandeirantes, a grande demanda dos moradores é mandar pavimentar a rua, colocar drenagem, botar luz. Assim como previa o Código Tributário Nacional, para se considerar uma área de expansão urbana dentro de uma zona rural. E, na região das Vargens, Vargem Grande, Vargem Pequena e Camorim, é muito pior do que o Recreio de Bandeirantes, que pelo menos ali havia um projeto de loteamento semelhante àquele do Jardim Oceânico, que é uma boa proposta para toda a cidade. Construção de máximo 3 pavimentos. Isso deveria ser em Jacarepaguá, em Todos os Santos, na Pavuna, em toda a cidade do Rio de Janeiro. E aí o mercado imobiliário ia trabalhar muito bem, inclusive, favorecendo a arquitetura, né? É claro. Mas, infelizmente, o olho grande da administração municipal quer apenas arrecadar sem nenhuma preocupação em fazer com que essa arrecadação se torne eficaz na melhoria urbanística da cidade. Eu queria levantar uma questão aqui, Andréia e Canajé, que eu jogar essa bola para o Neves, porque o Canajé falou ainda há pouco aqui que quando a gente faz esses planos urbanísticos de expansão urbana para absorver uma população que vem, que migra, que chega, ou que você precisa transferir para esses lugares, você pensa em populações que estão em busca de vida melhor. E você vê que tanto a Barra, quanto o Recreio, quanto todas essas iniciativas urbanísticas planejadas, elas objetivam um público de poder aquisitivo elevado. E mais uma vez a gente tem a população marginal nessas áreas, como a gente está tendo no Recreio dos Bandeirantes, como tem na Barra da Tijuca, Tijuquinha e não sei o quê, aquelas coisas que vão surgindo e crescendo em torno de ilhas de prosperidade de classe média alta. Onde há trabalho. Pois é, exatamente, onde elas vão ser a mão de obra barata, a mão de obra braçal ali naquela área. Mas isso tudo desvirtua e perpetua um modelo que é cruel. Eu queria que o Neves entrasse nessa questão, porque Jacarepaguá parece que é a bola da vez agora, nós estamos tratando disso aqui. Agora não, já há algum tempo Jacarepaguá é a bola da vez. Eu gostaria de lembrar vocês, e não preciso, vocês sabem bem disso, o Canajé sabe disso, a Andréia também, você também. Até bem pouco tempo, essa zona, as Vases, era a zona rural. Aquilo ali houve um crescimento, uma explosão imobiliária, foi rapidamente. E eles não prepararam o local para que houvesse essa explosão. Hoje é que estão abrindo as ruas, Transoeste, é Transcarioca, é Transolímpica. Então hoje, em Jacarepaguá, já é difícil de se andar de carro em Jacarepaguá, em virtude de tantas obras. Tudo bem, é o progresso, nós queremos o progresso, mas isso daí deveria ter sido feito já há algum tempo. Eu não sou arquiteto, não sou dono, não entendo bem, mas como morador, como representante de uma área daquela, nós teríamos que ter, antes dessa explosão demográfica, um planejamento para que essa explosão demográfica, quando fosse dar uma autorização para uma licença para que fosse feita uma construção, era necessário que naquele local já existisse meios para que houvesse menos prejuízo para a população, como, por exemplo, infraestrutura básica, principalmente, transporte. No papel está tudo claro. No papel diz que só pode construir se tiver infraestrutura, no PEU das Vargens também, todas as no leis... papel, agora só que esse papel, ele é escrito de um lado, do outro lado ele está em branco, entendeu? E eles pegam do outro lado, o lado branco, entendeu? O papel de um lado ele está escrito, do outro ele está em branco. Então, aí do lado, do outro lado, eles escrevem o que eles querem, entendeu? E aí, lá vai embora Jacarepaguá, lá vão embora as Várzeas, lá vão embora... Não somos, quero deixar bem claro, não somos contra o progresso. Nós queremos o progresso, mas queremos o progresso de forma bem... bem concreta, bem de forma que adequada, que as pessoas não venham a ferir o direito das pessoas, a condição, a qualidade de vida dessas pessoas. O Andréia, Canajé e Neves, o Neves acabou de falar agora, de tocar numa questão que me lembrou um participante de um programa, de um tema livre anterior aqui, que não era nem sobre esse assunto, mas falava da responsabilidade, acho que era até sobre protestos de rua e tal, e ele falava sobre a responsabilidade do governador, do prefeito, e fora do ar, ele dizendo para mim, eu fico impressionado de ver como é que o prefeito... que tem crianças, os filhos deles são crianças, o governador tem filhos também, que já são jovens, mas tem, sabe, tem compromisso, cadê o compromisso dessas pessoas com o futuro do lugar onde os filhos vão viver, onde as gerações que eles estão criando vão viver? Quer dizer, não há um compromisso, e parece que há uma política de terra arrasada, de você fazer em torno do dinheiro, só o dinheiro que interessa e nada além disso. Eu queria que vocês, nós estamos já no encerramento, partindo para o encerramento do programa, que vocês dissessem ao ouvinte e fizessem uma conclamação de como é que é possível o cidadão que está preocupado com essa questão participar pressionando ou fazendo o que, que eles devem fazer. Eu queria que você, André, que está pelo telefone, fizesse essa intervenção final aí. Pode se estender um bocado, tá? Tá ok. Olha, como eu falei no início, isso é um assunto que não é simples, né? A cidade, todos nós vivemos nela, dependemos dela, mas como ela funciona, como ela vai se formando, é muito complexo, tanto a parte formal como a parte informal, as leis e tal. E eu não vejo outra maneira a não ser pelo fortalecimento dos grupos de associações de moradores. Que é muito difícil isso, todo mundo chega em casa do trabalho tarde e sai cedo no outro dia para trabalhar. Quem é que vai poder e ter forças para se reunir um dia à noite, porque sobra só à noite, né, para tentar se inteirar desses assuntos? Mas não tem outra saída, talvez resgatar aqueles movimentos que começaram na década de 80, talvez, que eram bem fortes, né, e que diminuíram um pouquinho de intensidade, talvez tentar resgatar isso, usar as redes sociais, né? As redes sociais hoje em dia são uma ferramenta importantíssima para essas divulgações, dessas dúvidas, desses estudos. Não vejo outro caminho, não. Agora, certo. Onde os filhos do prefeito, como eles vão viver? Acho que eles vão viver bem, né? Muito bem. Vão viver muito os bem. Os mais afortunados, nós aqui. Todos somos afortunados, mas alguns são mais. Eu não sei se os filhos dele vão jogar golfe ali na área. Pois é, mas de qualquer maneira... Que foi retirada da área de proteção ambiental Marapendi, que eu acho que isso seria um tema também para um debate interessante de um outro programa. É claro que é. Quiserem, porque isso é um outro... Já está feita a sugestão aqui. É um outro espanto. E voltando ao nosso assunto e o que o Neves comentou em relação ao aumento da construção e tal, eu também reparei, revendo aqui os meus estudos anteriores, que aqui no mapinha, que, por exemplo, aquela área que talvez seja de mais conhecimento do Neves, que mais a oeste, né, da Barra, ali depois da Estrada Vereador Alceu de Carvalho e subindo pelo mapa até onde tem o Rio Vargem Grande, Rio é isso? Vargem Grande. Toda aquela região ali, já colada no sopé da serra da Grota Funda, ali, por exemplo, o gabarito era de 2 andares e com o teu passou para 6. Isso é expressivo. Tá certo, Andréia. É expressivo. Tá bom. E eu aproveito para agradecer. E só lembrar você que eu não sou mais arquiteto da prefeitura. Não, tá certo. Saí da prefeitura em 2009. Tá ótimo. Muito obrigado, André. Tá feita a correção aqui. Agradeço a todos e aos colegas que participaram. Tá legal. Muito obrigado pela sua participação aqui. Você lá falou uma coisa que eu achei interessante. É preciso você reativar e você dar real importância a essas associações e a esses encontros, que são forçosamente encontros na hora do lazer, na hora da noite, no horário noturno, quando você volta ao trabalho. Parece que é uma conspiração, né? De que você leva tanto tempo para ir para o trabalho, tanto tempo para voltar do trabalho, que você chega cansado. Não, não é conspiração, não. É só ineficiência mesmo. Pois é, então, é a conspiração do mal. É o mal agindo contra essa... Você tem que lutar também contra isso. É a questão da mobilidade urbana, que também já é outro tema. Mas, Canajé, queria que você fizesse o seu encerramento aí. Eu concordo plenamente com o André Albuquerque. A única saída é a organização popular. Porque nós chegamos à conclusão de que o poder público conseguiu transformar o poder legislativo num instrumento também de inimizade com o desenvolvimento urbano. E, infelizmente, também, como a Andréia ressaltou, é preciso voltar àquela associação dos anos 80 até dos anos 70, em que as associações tinham um poder muito grande. Infelizmente, muitas delas hoje estão cooptadas, inclusive nos conselhos populares, como o Conselho de Política Urbana, Conselho de Meio Ambiente, que estão manipulados pela Prefeitura, né? Mas eu gostaria de destacar a importância, por exemplo, da AMAF, da Associação de Moradores da Freguesia, que, por exemplo, impediu uma construção de um prédio onde é hoje o McDonald's. McDonald's na freguesia. Mas, infelizmente, não impediu que se construísse um espigão na encosta lá da igreja. A igreja da Pena. A igreja da Pena. Pena que é uma área tombada, né? Então, o Estatuto da Cidade, que é uma conquista da população muito forte, está aí para quem quiser se organizar e enfrentar o poder público no sentido de transformar, acabar com a cidade como mercadoria, como ela é tratada hoje pela administração pública. Inclusive, o Estatuto da Cidade, que levou tantos anos em discussão no Congresso, 11 anos, e veio ainda no governo Fernando Henrique, no finalzinho do governo Fernando Henrique, e até hoje não se fala dele, né? Não se diz nada. Carlos Neves, esse foi o Canajé Vilhena, arquiteto e urbanista, nosso parceiro aqui, autor dessa sugestão do debate de hoje. Agora o Carlos Neves, que é o presidente da Câmara Comunitária de Jacarepaguá, vai fazer a sua intervenção final. Eu gostaria de agradecer o espaço que nos foi dado, e com relação ao que o André falou, realmente é muito válido isso, a união das associações e esse espaço que você está nos dando, que a mídia dá sempre, a Câmara ou a outra qualquer associação, é importante que valorize o nosso trabalho, dá credibilidade ao nosso trabalho e nos ajuda a podermos criar grupos para que possamos lutar contra esses problemas que vêm acontecendo em nosso bairro. Essa é a nossa principal meta. Então, muito obrigado, quero agradecer ao convite, estaremos sempre à disposição, sempre que possível. Será um prazer para nós debatermos esses assuntos que falam de Jacarepaguá. Ok, vou dizer a você o que eu digo para todo mundo que diz isso aí. Estamos à disposição. Eu digo, olha, provoque a oportunidade. Tema Livre está aqui aberto ao debate público, a emissora é uma emissora pública, então você ocupe esse espaço, que esse espaço é seu. Muito obrigado a Andréia Albuquerque, muito obrigado ao Carlos Neves, muito obrigado ao Canajé Vilhena. O Tema Livre fica por aqui. Amanhã, às 10h05, nós estaremos de volta. Um bom dia para você.